você vai sofrer, vai ser derrotado, vai amar e perder, vai ser enganado até se abster, mas ser acusado, o que vai fazer com esse aprendizado? Não vim pra dar vexame, mesmo que entre em pano, e foi derrotado e se dane. Vem a volta pro tatame, enquanto não soar o gongo, existe tempo, não reclame. No fim do round dá tempo de encaixar um katagatame. Noiado que vive armado, chegado foi pro outro lado, coitado desesperado, na noite acabado já virou passado. Com Cristo do lado, se livre da ditadura, pra mudar sua vida tem que mudar sua postura. Resiliência é saber que nem sempre vou ganhar, não há derrota na vida que possa me fazer parar. Rancor e ódio, o pior sentimento que já vivi, tendo raiva do inimigo carrega dentro de ti. Vou lutar sem desistir, me levantar sempre que cair, adquirindo experiência, resiliência. Vou lutar sem desistir, me levantar sempre que cair, adquirindo experiência, resiliência. O mundo quer que você seja mais que você pode. O mundo quer que você tenha o que você não pode ter. A sociedade é violenta e quer que você rode. Resiliência é preciso pra poder viver. Tem os padrões na tela, são corpos de novela, carro do ano, mano, joias e vida bela. Eu também quero, sim, mas bem na manha, porque ser feliz é mais do que essas alegrias instantâneas. Não se iluda, se apegue só ao que importa, a quem te ajuda, quem te acompanha e te conforta. Deus nos acuda e acode quem tá precisando, que enquanto eu canto aqui tem gente aí agonizando. Resiliência é preciso pra poder viver. Amigos e família que é pra gente conviver. Manter a fé que é o suporte da alma, e a simplicidade que aconchega e acalma. Vou lutar sem desistir, me levantar sempre que cair, adquirindo experiência, resiliência. Vou lutar sem desistir, me levantar sempre que cair, adquirindo experiência, resiliência. Nem todos que tentaram no final conseguiram, mas todos que conseguiram foi porque tentaram, acreditaram, lutaram e nunca desistiram. Insistiram e persistiram e no final comemoraram. Se diz que a grama mais verde é do vizinho, só vamos ser mais felizes e abolirmos esse pensamento mesquinho. Dê valor pro que cê tem, chega de desmerecer. Tá na hora de mudar e acreditar em você. Nunca desistir é a chave pra ser feliz. Dizem impossível, digo ainda não fiz. A vida é uma escola muito injusta, irmão. Primeiro aplica a prova, depois te ensina a lição. Sempre irão te questionar, por mais que você faça o bem. Cada fase da vida é um teste mais louco que o Enem. Se você doar pras crianças carentes 1 milhão, vai ter gente pra acusar e criticar a sua ação. Então, vou lutar sem desistir, me levantar sempre que cair, adquirindo experiência, resiliência. Vou lutar sem desistir, me levantar sempre que cair, adquirindo experiência, resiliência.